Ave Maria, tinha que ser o senhoria. Tá fazendo o que, garota? Se arruma, vamos fazer um rolê pra desestressar. Tô passando de horró na sua rua. Todas querem ter, mas só você pode estar. Escolhe o rolê, Jurerê, Ubatuba. É que sua bunda enfeita a vista pro mar. É que sua bunda enfeita a vista pro mar. É que sua bunda enfeita a vista pro mar. O verão convoca as bandidas que bebem tequila e vai até o chão. Bailão, convoca as amigas, ninguém é de ninguém, vai revolar. Verão, convoca as bandidas, que bebe tequila e vai até o chão. Bailão, convoca as amigas, ninguém é de ninguém, vai rebolar. Tá fazendo o que, garota? Se arruma, vamos fazer um rolê pra desestressar. Tô passando de roró na sua rua. Todas querem ter, mas só você pode estar. Escolhe o rolê, Jurerê, Ubatuba. É que sua bunda enfeita a vista pro mar. É que sua bunda enfeita a vista pro mar. É que sua bunda enfeita a vista pro mar. Convoca as bandidas, que bebe tequila e vai até o chão. Bailão, convoca as amigas, ninguém é de ninguém, vai rebolar. Verão, convoca as bandidas, que bebem tequila e vai até o chão. Bailão, convoca as amigas, ninguém é de ninguém, vai rebolar. Oi, se tu gosta de acessar, então aperte o play e escute Alisson Zeó, o mais pica do YouTube.